Em nome da família Fraga, olho pintado, deixo um beijo no coração pra cada um de vocês. Bora! Prepara o coração, bebê, que a gente vai dar trabalho. Portal do Arrocha. Tá com saudade do beijo, do gosto, sentir o seu corpo no meu. Um namoro à distância dá muita saudade. Se tu me ama, muita cidade, prova que me ama. Vem-se embora, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim que eu cuido de ti também. Alô, parceiro Caio Sul, divulga o nosso trabalho Olho Pintado. Não é o paredão, só do grave, papai. Tá com saudade do beijo, do gosto, sentir o seu corpo no meu. Um amor à distância dá muita saudade. Se tu me ama, muda de cidade, prova que me ama. Vem-se embora, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim que eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim que eu cuido de ti também.